Vamos então alargar este bloco informativo às 15 horas, neste especial, para falar justamente deste projeto Entre Pedras Nascem Rosas, com João Abreu, presidente da Junta de Freguesia de Bruges e também o responsável e principal impulsionador deste projeto. Entre Pedras Nascem Rosas, onde desde já também saudamos e queremos naturalmente dar os parabéns por esta iniciativa dita agradável. É caso mesmo para dizer que aromas e tons não vão faltar nos próximos dias em Bruges, com este projeto que João Abreu iniciou e, tanto quanto sabemos, já não só de agora, mas também um projeto que há muito estava previsto, se assim podemos dizer. João Abreu, muito boa tarde. Muito boa tarde. Agradeço também o vosso convite e espero que esta nossa conversa sirva para aguçar o apetite, digamos assim, a outras freguesias, a outras instituições, no sentido de dedicarem mais atenção também à natureza e neste caso, às flores. Como disse, este é um projeto que tem duas fases essenciais. Uma primeira decorreu já durante o ano de 2008 e teve a ver com um investimento que a própria Freguesia de Maruge fez nos espaços públicos. Foram arborizadas várias zonas da freguesia, nomeadamente as escolas. Foram implantados jardins e relva num conjunto também de espaços públicos. E vamos, este ano, manter essa intervenção, mas dando, ou melhor, implementando a segunda fase deste projeto, que é este concurso Entre Pedras Nascem Rosas. Vai decorrer entre o dia 15 de março e também o dia... Até o dia 15 de junho de 2009. Portanto, está aberto a todas as pessoas da freguesia que queiram concorrer, bastando para isso que tenham ou queiram ter um jardim unifamiliar, uma escada, uma janela, uma varanda com flores para poder entrar no concurso. É assim, a conferência de imprensa só ainda aconteceu, portanto, anteontem. Uhum. Como é que já viu, ou se já teve a oportunidade de se deparar com algum, enfim, algum popular de Maruge, qual é que foi a reação? Qual é a reação das pessoas que, entretanto, tiveram conhecimento desta notícia e deste concurso? Porque, como lhe disse naquele pequeno apontamento que fizemos, se eu fosse moradora nesta altura, portanto, de Maruge, provavelmente iria fazer e dar o meu melhor para que o meu jardim ou a minha varanda ou as minhas escadas tivessem as melhores e as mais bonitas flores da povoação. Acha que este incentivo realmente traz outro tipo de, enfim, de vontades? Porque o povo normalmente ou naturalmente nestas aldeias fica um pouco parado, enfim, porque outros trabalham, outros nem por isso, a idade também já não permite. Acha que vai haver um esforço grande por parte destas pessoas que habitualmente estão paradas e nada se passa nestes pequenos locais, como é Bruges, como é outra freguesia do Conselho de Oliveira do Hospital? Acha que isto vai impulsionar e vem dar mais alegria às pessoas que residem em Bruges? Creio que sim, e fez uma pergunta se já me tinha deparado com reações de populares. É óbvio que sim, desde a primeira hora começámos a divulgar o concurso na passada segunda-feira e, desde logo, é evidente que colocámos o regulamento nos comércios, uns pequenos cartazes também nos comércios e em sítios de grande visibilidade, e a curiosidade foi, de facto, muito grande, e o interesse. Mas complementámos esta divulgação e também este projeto com a inserção da comunidade escolar no concurso. Há uma sensibilização particular junto dos pais das crianças que frequentam a escola do primeiro ciclo e o jardim de infância e digamos, o objetivo é sensibilizar os pais para que os pais sensibilizem as crianças e para que as crianças se sintam atraídas por uma prática que é importante sobre todos os aspectos, nomeadamente sobre o aspecto da formação cívica. E, portanto, as reações são muito boas e as pessoas já começaram a aderir. Antes de vir aqui para o estúdio, passei pela junta de freguesia e constatei que já havia 12 pessoas inscritas. Portanto, o que é surpreendente mesmo para nós que lançámos o projeto com um objetivo. Não estava à espera que o impacto fosse tão grande assim em tão poucas horas. Sim, estava à espera que as pessoas fossem aderir, porque, no fundo, esta é uma tradição das nossas aldeias, as pessoas terem flores nas suas janelas, nas suas escadas. O que nós pretendemos com este concurso é também fazer alguma pedagogia e mostrar às pessoas individualmente que a sua contribuição, a contribuição da sua varanda, do seu jardim unifamiliar, portanto, das flores que tem na sua casa, podem ser um enriquecimento muito grande para a freguesia. E a casa dessa pessoa indeterminada, com a das outras pessoas indeterminadas, farão esse painel que nós queremos que seja a freguesia de Maruge. Portanto, um grande jardim, com muito colorido, com muita alegria, porque também é esse o espírito que nós queremos que reine na nossa freguesia. Portanto, uma alegria que se estenda a todos os setores, nomeadamente a este setor do ambiente, das nossas casas e das nossas ruas. Maruge também já está, enfim, rotulada, se podemos assim dizer, como uma freguesia cheia de tradições, não é? É uma terra de sabores, tradições, agora junta-se o perfume e a cor nestas plantas, nas flores, que vão naturalmente ornamentar as ruas e as casas e as varandas, como disse. Mas o João também é um principal, enfim, é o culpado destas situações em Maruge, porque também faz por isso, é mesmo assim. Não seria imodesto se dissesse que não tenho nenhuma contribuição, mas também seria de todo, faltaria de toda a verdade se dissesse que isto é apenas trabalho meu. Há uma vasta equipe, posso dizer mesmo que é uma vasta equipe, de pessoas muito interessadas no desenvolvimento da sua terra. Muitas delas que foram, pode-se dizer, conquistadas no decorrer deste projeto. Deste projeto, falo do projeto global da freguesia, que acreditaram que eles também eram importantes e que ninguém faz nada sozinho. E só a cooperação entre as instituições, entre as pessoas, em torno de objetivos comuns, consegue dar resposta favorável aos problemas. E também neste, no caso de Maruge, isso é absolutamente verdadeiro, há uma excelente equipe na Junta de Freguesia, há uma excelente colaboração da Assembleia de Freguesia, dos membros da Assembleia de Freguesia, há uma excelente relação com todas as coletividades, a gente mobiliza as coletividades, e as coletividades também nos mobilizam a nós, muitas vezes, portanto, há uma reciprocidade muito grande em termos de empenhamento nos projetos, porque, ao fim e ao cabo, nós é que vivemos lá, nós é que estamos lá e temos que ser nós a fazer tudo para que, de facto, o lugar onde vivemos seja o melhor lugar do mundo. No fundo, é este o espírito que tem animado todos os projetos a que temos deitado mão. João Abreu, a falarmos sobre este projeto Entre Pedras Nascem Rosas, que, aliás, deixe-me que lhe diga que está um título fabulástico mesmo, posso dizer, fantástico. Este projeto que nasceu agora e que naturalmente vai prolongar-se até ao dia 15 de junho, esperemos nós que com tempinho bom, até porque temos de apreciar as ruas e as varandas e terraços e escadas de Maruge nos próximos dias. Os principais objetivos deste projeto, e se pudermos falar também no regulamento, para que as pessoas lá em casa possam naturalmente saber, queremos que muitos nesta altura estão connosco a ouvir e a querer saber mais, curiosos, claro, tanto quanto eu, e não sou de Maruge, o que é que pode dizer sobre o regulamento deste concurso? Pronto, já falámos dos objetivos gerais, portanto, que são, de facto, reavivar a tradição de adornar com flores os jardins particulares, as escadas, as janelas e varandas. Também, digamos, é a nossa intenção que, de facto, as casas fiquem coloridas e as ruas, portanto, e que sejam, de facto, um exemplo vivo de beleza natural. Mas também faz parte dos objetivos do projeto preservar plantas de flor e de uso tradicional na região. Ainda ontem falávamos no caso das sardinheiras e de outras plantas que, entretanto, caíram em desuso com o aparecimento de outras plantas mais espetaculares, digamos assim, do ponto de vista cromático e de ambiente, mas portanto, é também um dos objetivos preservar, e isto conta para há critérios? Exatamente, eu depois já falarei, se me permitir, dos critérios, mas o facto de se usarem plantas tradicionais também típicas, é exato. Valorado no resultado final. Pronto, e é evidente que pretende-se incrementar esta tradição da freguesia. Portanto, os destinatários são todos os moradores da freguesia. E os requisitos da participação são simples, como é óbvio, portanto, cada participante pode concorrer a todas as modalidades, que já falámos, são a varanda terraço mais floridos, a escada balcão mais floridos, o jardim unifamiliar mais florido e também a rua mais florida, porque há este estímulo para que, numa rua, as pessoas criem esta emulação positiva, né, de também quererem não apenas que a sua varanda, a sua casa seja a mais florida, mas também que a sua rua seja a mais florida. E, portanto, pretendemos que haja aqui um efeito de simpatia, que uns influenciem os outros no sentido de que a rua também conte para tudo isto. Pronto, depois há digamos, já falarei dos critérios de apreciação. Há aqui também um objetivo de preservar uma tradição que tem a ver com o São João. Em Maruge isso verificava-se. Pelo São João roubavam-se os vasos das varandas das pessoas, clandestinamente, pela calada da noite, e no dia de São João apareciam os largos, as fontes, adornadas com os vasos que, entretanto, tínhamos roubado. O que pretendemos este ano é que não haja clandestinidade neste ato, mas que voluntariamente as pessoas disponibilizem os seus vasos e que também, no dia de São João, que é o dia em que vamos dar a conhecer os vencedores do concurso, os nossos largos, as nossas fontes, estejam, de facto, extremamente bonitas com os vasos que as pessoas disponibilizaram. Também, durante as festas, era tradição adornar as ruas. As pessoas punham não apenas as colchas nas janelas, mas também, inclusive, as flores de sombra que punham à porta para tornar todo o ambiente, um ambiente de para além da religiosidade, com um caráter, punham o melhor que tinham, punham as flores e punham as colchas, e nós pretendemos que se retome também essa tradição, portanto, um estímulo às pessoas para que no dia das festas da Nossa Senhora da Conceição ou da Nossa Senhora do Rosário haja nas ruas também plantas, flores, que tornem todo o percurso muito mais engalanado, muito mais bonito. O período de decorrência do concurso é de 15 de março a 15 de junho. As inscrições são gratuitas, basta ir à Junta de Freguesia e preencher um boletim de inscrição, mas aqui também uma nota da tal pedagogia. No ato de inscrição vamos facultar gratuitamente um pequeno manual de boas práticas, que foi elaborado por pessoas que estão a trabalhar connosco e que são profundamente conhecedoras desta matéria, porque muitas vezes as pessoas tratam as suas plantas de forma aleatória. Portanto, era assim que faziam e é assim que vão continuar a fazer. E muitas vezes põem água a mais, põem terra a menos. Portanto, e nós vamos fornecer também às pessoas que se inscrevem um pequeno manual de boas práticas florais. Os critérios de apreciação. Portanto, vai haver três períodos de apreciação dos jardins, né? Até se conhecer o resultado final. Portanto, e os critérios de apreciação são o estado fitossanitário das plantas, a riqueza e densidade da floração, a riqueza e harmonia das cores e das flores que estão expostas, o enquadramento na arquitetura do edifício, portanto, do edifício que, entretanto, é candidato ao concurso, portanto, e também, como já tinha dito, a utilização de plantas com flor de uso tradicional na região, portanto, é valorado com 10 pontos. O júri terá um representante da Junta de Freguesia de Muros. Justamente questionar sobre o júri. Ah, exato. Portanto, eu então avançava, o júri será constituído pelo Presidente da Junta, pelo Presidente, isto é, por um representante da Junta de Freguesia de Muruge, uma arquiteta paisagista ou um arquiteto paisagista e um representante da Câmara Municipal. Portanto, vai haver uma grelha, portanto, este júri irá fotografar, portanto, apreciar diretamente e fotografar os diferentes momentos dos jardins e em junho, no dia de São João, serão conhecidos os vencedores. Como, não sei se já referi, mas iria então dizê-lo agora, com o risco de me repetir, portanto, há uns pequenos prémios de consolação que não têm, de facto, como objetivo criar aqui uma competição pelo prémio. O prémio é apenas simbólico, é um estímulo, para cada uma das, portanto, para a varanda, terraço, para a escada, balcão, portanto, serão atribuídos aos vencedores 50 euros e na rua mais florida, a que for considerada a rua mais florida, irá receber uma placa. Na com rua certeza. Irá ficar uma placa dizendo, no ano de 2009, no caso concreto, esta rua Foi a premiada no concurso. No primeiro concurso Entre Pedras Nascem Rosas. Também vamos fazer no próximo dia, estava agendado para dia 14, mas provavelmente vamos ter que antecipar, dado haver também a Feira do Queijo, a Feirinha das Plantas, que tem como objetivo expormos as plantas e as pessoas poderão adquiri-las ali a preços de custo, com um outro estímulo dado pela freguesia, que é de 20 euros, portanto, como prémio de participação. Portanto, nessas aquisições, portanto, serão sempre deduzidos 20 euros, portanto, que é o prémio de participação às pessoas. E é isso, e com este concurso, nós queremos mesmo que, de facto, Muruge seja a terra mais bonita do mundo. A freguesia mais florida. Do mundo. Estamos crentes que sim, que este é um projeto fantástico e inovador, inédito também, na região. E como tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, eu acredito plenamente que este vai servir de modo para outras juntas de freguesia, porque outras juntas vão querer fazer o mesmo. Poderá ser, poderá não ser, isso só o futuro dirá. No entanto, o que é certo é que Muruge foi pioneira e espero que seja pioneira também em outros tantos projetos. Aliás, já estamos habituados a isso mesmo. E, de facto, João Abreu, eu atrevo-me mesmo a perguntar, sabendo que até pode ser uma resposta negativa, mas vocês são uma surpresa, atrevo-me a perguntar se já têm outros projetos em vista ou não. Também no âmbito ambiental, elaborámos um projeto num lugar muito bonito que denominamos Dentre as Águas, que em tempos foi o local onde havia a captação de água para abastecimento à freguesia. Como disse, fizemos um projeto de arquitetura paisagista para o local e que pretende ser, ou que pretendemos que seja, um parque biológico. É um projeto, e nós somos suspeitos, porque gostamos dele, mas é um projeto muito bonito, mas as entidades, portanto, já fizemos uma pré-candidatura ao Prover desse projeto, foi aprovado numa primeira instância, portanto, há uma pré-aprovação da candidatura, que agora vai ser submetida à CCDR, e as pessoas que tiveram a oportunidade de o conhecer, do ponto de vista do projeto paisagístico, ficaram, de facto, muito entusiasmadas com a inovação do projeto e também a inserção dele naquele lugar, que é um lugar, de facto, muito bonito, e que, de facto, pela rádio não é possível descrever, mostrar, mas que, digamos, basicamente vai ser um espaço que tem cerca de 2 hectares. Queria dizer que aquilo a que denominamos mesmo as entráguas é a pertença da Junta de Freguesia, mas para a implementação do projeto vai ser necessário mais terreno. E queria fazer aqui um agradecimento público ao Dr. Francisco Antunes e à Dona Conceição, sua esposa, que nos cederam gratuitamente o espaço que faltava para a implementação desse projeto, porque eles também ficaram extremamente entusiasmados quando lhe mostramos o projeto. Mas dizia eu que vai ter um painel, eu chamo-lhe painel, mas digamos que será uma gaiola gigante, onde vamos ter todas as espécies de pássaros da região. Temos já um biólogo, neste caso uma bióloga, e um ornitólogo a trabalhar neste projeto. Depois haverá um lago também, onde com águas correntes, onde haverá peixes, os que forem possíveis ter nesse lago, que normalmente habitam os nossos rios. E num terceiro lago teremos também aves, neste caso patos, diferentes espécies também, que são comuns na nossa região. Vai ser um projeto que vai custar muito dinheiro. Nós esperamos que ele seja aprovado e que mereça depois também o apoio da autarquia, e queremos que, pronto, que ele irá ter também uma horta biológica, onde, digamos, este projeto destina-se essencialmente às escolas, para que as nossas crianças saibam que na sua terra existem aquele tipo de aves, existem nos seus rios aqueles tipos de peixes, que a natureza é importante preservar-se e usufruir-se com tudo, com todo este painel de fauna, de flora, de vegetação, etc. Portanto, e nós estamos também muito empenhados na execução deste projeto. De facto, os nossos ouvintes não conseguem vê-lo, mas eu que sim, vejo em si, João, que de facto é um entusiasmo muito grande. Aliás, vocês estão de parabéns por tais iniciativas e projetos que são, no fundo, pioneiros também, e que assim sempre seja, não é? Porque já diz o ditado, parar é morrer, e de facto há que fazer também proveito e usufruto daquilo que nós temos e de melhor na região, não é? Neste caso, esse projeto, eu já vi que é um motivo forte para um próximo especial informação aqui na Boa Nova, mais alargado naturalmente, até porque já não temos muito mais tempo, e penso que sim, que vamos ter aqui um especial informação muito bom com esse vosso novo projeto, quer dizer, isto de facto, eles nascem não sei bem de onde, mas o que é certo é que o João Abreu acabou de nos revelar mais um projeto para Mruz. Vocês estão de parabéns e penso que é de continuar, não é? Esperemos então é que tenha essas ditas ajudas que tanto precisam. Pois essa, sei. Essa já foi fantástica do Dr. Francisco. Foi. E de facto muito só bonito, mostra que há boa vontade em que as coisas nasçam, não é? Exatamente. Eu espero que assim continue e que de facto esse projeto venha a ser uma realidade. Acreditamos que sim. Pronto, resta-me agradecer também a vossa acuidade por estarem em cima, digamos assim, daquilo que vai acontecendo no nosso concelho, e também quero louvar o vosso interesse por este tipo de iniciativas, não apenas das Marujas. Sei que vocês cobrem outras iniciativas, muitas iniciativas que se passam no nosso concelho, e são de facto uma voz importante na divulgação do que de bom se faz no nosso concelho, e isto também ajuda, é um estímulo muito grande para quem está envolvido em projetos de interesse público e quem trabalha nas coletividades e quem está aí no desporto, etc. É importante que haja uma voz que irradie, digamos, o trabalho que se vai fazendo e que é muito no nosso concelho. O apoio é sempre fundamental. João Abreu, vamos ficar por aqui neste especial informação. Foi com muito gosto mesmo que estivemos por aqui neste pedacinho e contamos tê-lo em próximos, porque Maruge não para. Muito obrigado, e como disse, Maruge, a freguesia de Maruge tem um conjunto muito valoroso de pessoas que, aos mais diferentes níveis, contribuem para que, de facto, a gente tenha atingido este grau de reconhecimento, digamos assim, que é público, mas que tem muito a ver também com o envolvimento, com a percepção que as pessoas têm de que, se todas se empenharem na resolução dos problemas, todas beneficiam com o resultado final. E isso é a grande vitória, a grande conquista desta freguesia, tem muito a ver com isso. E é bem verdade, porque tínhamos aqui pano para mangas, porque de facto, se formos falar nas feiras medievais, na Feira do Porco de um Enchido, bom, Maruge é terra de tradições, sabores, perfumes, cores, enfim, todo o resto, e há de nascer esse novo projeto Entre Águas, como disse. É o projeto, o Parque Biológico das Entras Águas, chama-se das assim. Das Entras Águas, muito bem. Porque de facto é uma pequena ilha constituída por dois braços do rio. Estamos desejosos para ver essa realidade. João, muito obrigada. Felicidades para este projeto e para tantos outros que hão de vir naturalmente consigo e com tantos outros que ao seu lado conseguem concretizá-los. Muito obrigado.